quem come. Cara feia, pra minha fome. E cara alegre é a cara de quem come. Cara feia, pra minha fome. E cara alegre é a cara de quem come. Cara feia, pra minha fome. E cara alegre é a cara de quem come. É, não me distrai, não me distrai. Me deixa aproveitar a sensação um pouco mais. A sensação de esperança que invadiu meu peito. Não me envergonha com esse velho preconceito. Não me atrapalha agora não, por favor. Não me apavora com as notícias do terror. O seu terror psicológico e as previsões sinistras dos seus mapas astrológicos não vão fazer o papai aqui fazer pipi na cama. Não sou do tipo que tem medo de sair da lama. Nós não somos covardes. E nunca é tarde pra cuidar de quem a gente ama. A gente sabe se amar, a gente sabe se amar. A gente sabe da vida. A gente sabe somar e quer saborear a soma dividida. A gente sabe se amar, a gente sabe se amar, a gente sabe da vida. A gente sabe sonhar e desse sonho a gente não duvida. E cara feia, pra mim é fome. E cara alegre é a cara de quem come. E cara feia, pra mim é fome. E cara alegre é a cara de quem come. E cara feia, pra mim é fome. E cara alegre é a cara de quem come. E cara feia, pra mim é fome. E cara alegre é a cara de quem come. Quem não mata a fome mata. Quem não mata a fome, some. Quem não mata a fome, come. A fome não é só um nome. E tem também a outra fome fora do abdômen. Cara feia, eu vi na cara de um cara que matou um homem por causa dessa outra fome. Fome de vingança, vingança do destino. E essa cara eu já vi na cara de um menino. É que os meninos assassinos vão se renovando. E vão nascendo e vão morrendo e vão matando. Porque eles pensam que o crime é o único caminho pra chegar em qualquer tipo de comando. Mas se os meninos forem mais malandros, vão saber que ser trabalhador não é ser otário. Um bom exemplo vem da nossa presidência, porque lá quem tá mandando é um operário. A gente sabe se amar, a gente sabe se amar, a gente sabe da vida. A gente sabe somar e quer saborear a soma dividida. A gente sabe se amar, a gente sabe se amar, a gente sabe da vida. A gente sabe sonhar e desse sonho a gente não duvida. Diz aí! Cara feia, pra mim é fome. E cara alegre é a cara de quem come. Cara feia, pra mim é fome. E cara alegre é a cara de quem come. Cara feia, pra mim é fome. E cara alegre é a cara de quem come. Cara feia, pra mim é fome. E cara alegre é a cara de quem come. Não faça cara feia de barriga cheia. Não faça cara feia de barriga cheia. Não faça cara feia de barriga cheia. Nem meta a colher em cumbuca alheia. Quem deixa o pé atrás nunca chega na frente. Quem tem medo do futuro vira escravo do presente. Não me enche com essa fome de derrota, nem me bota nesse time que defende o pessimismo. Agora eu sei, cansei da linha burra que separa, desune e empurra todo mundo pro abismo. O caminho é mais pro alto, no mar e no sertão, na favela e no asfalto. Todo mundo sente fome, fome de futuro. Pra que pichar se eu posso derrubar o muro? Não é com tanque nem com trator. Não é com ódio nem com rancor. Não é com medo nem com terror. Minha campanha também é paz e amor. Cara feia, pra mim é fome. E cara alegre é a cara de quem come. Cara feia, pra mim é fome. E cara alegre é a cara de quem come. Cara feia, pra mim é fome. E cara alegre é a cara de quem come. Cara feia, pra mim é fome. E cara alegre é a cara de quem come. Cara feia, pra mim é fome. E cara alegre é a cara de quem come. Cara feia, pra mim é fome. Cara feia, pra mim é fome. E cara alegre é a cara de quem come.